busque a luz. E aí não é só a luz externa, mas principalmente a luz interna, para que você tenha humildade de dizer ao outro, me ajude para sair da minha escuridão. Eletrodos que curam doenças espirituais, se houvesse, não haveria necessidade do meu trabalho, por exemplo. Mas eles não chegam nem a inibir uma influência de uma energia negativa no sistema nervoso central. Qualquer coisa material não inibe nada espiritual. O que inibe as coisas espirituais negativas são atitudes, são pensamentos, são modelos morais que podem fazer uma proteção. Mais nada, você diz assim, eu vou fazer uma coisa material aqui na sua cabeça para você ficar com o corpo fechado. Essa pessoa está mentindo. Primeiro porque corpo fechado não existe. Não nesse conceito de que nada me atinge. Isso não existe. Você pode até criar uma carapaça espiritual para proteger a pessoa e ela vai estar aparentemente no estado de que nada pega nela. Autocura é uma coisa extremamente funcional, desde que você tenha o seu espírito bem equilibradinho. Eu pergunto, somos todos assim? Não, senhor. São raríssimos casos. Tá? A autocura requer um compromisso com a moralidade muito alta, que não é o que a gente vê. A autocura ela é muito importante quando o espírito já tem um certo grau de desenvolvimento moral que permite, aí, por exemplo, tomar decisões extremamente assertivas em relação à sua própria conduta. Então, essa pessoa ela tem capacidade de dizer assim, não, essa doença aqui eu não quero mais. Então, ela é como se fosse um espírito evoluído tomando decisão. Quando você não é assim, não é essa pessoa, geralmente o ideal é você pedir ajuda. Aí você vai precisar do médico, do rezador, do médium, do espírito, do isso, daquilo outro. Então, por quê? Porque é uma forma também da gente aprender com o outro, a gente desenvolver a humildade de pedir ajuda. Querendo ou não, vocês estão encarnados, precisam uns dos outros. Bom. E é importante vocês entenderem isso. Doutor Fritz, é uma satisfação enorme falar com o senhor novamente. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Eu não sei por que tanta surpresa, se nós nos falamos constantemente de você estar aqui. Não é surpresa, é satisfação enorme. Alegria, doutor Fritz. Graças a Deus. Ótimo. Oi, doutor Fritz. Quando a gente acha essa satisfação no trabalho, o trabalho passa a ser uma das maiores alegrias da vida. Sim. Você agora entende um pouco também do que eu sinto. Graças a Deus. Quais são as palavras iniciais para o dia de hoje? É boa noite. Hoje vim de uma forma bem sucinta. É. Perfeito. Eu queria, inclusive, sugerir a opinião de Fátima, não minha. Ah. Fátima me deu uma sugestão e eu queria lhe propor. Pronto. Ao final das suas perguntas, nós fazemos um bate-bola, bate-pronto, bate não sei o quê. Como é? Bate-pronto. Você sabe o que é um bate-pronto? Ping-pong. Pronto. Você sabe o que é isso? Sim. Perguntas rápidas, curtas e respostas Vamos curtas fazer e rápidas. Isso. Vamos fazer. Quando terminar o seu esqueminha aí. Pronto. Você tem um esqueminha? Tem. Tem algumas questões ainda preparadas. Então vamos lá. Para as quais a gente tem que passar. Vamos lá. O fluido cósmico universal, ao ser absorvido por um desses centros de força, é metabolizado em fluido o fluido universal, fluido magnético animal. Isso. O fluido universal a ser absorvido por um desses centros de forças é metabolizado em fluido vital e canalizado para todo o organismo com maior ou menor intensidade de acordo com o estado emocional da criatura, irradiando-se posteriormente em seu derredor, formando, deixa eu soltar direitinho, desculpa, formando o que poderíamos chamar de aura psíquica. É isso. Não sei, Porque mas eu sou médico, mas você está entrando numa área da medicina que não me cabe conhecer. Pronto. Essa parte, quando você fala em relação ao fluido cósmico universal, que chega... Metaboliza. E que é metabolizado pelos chakras. Eu não sei claro. Se é assim. Eu sei o seguinte. Nós já somos compostos dessa energia. Nós já somos compostos desse magnetismo. E é claro que a gente interage com o universo recebendo e doando esse mesmo magnetismo. Da mesma forma que a gente interage com o mundo físico, logicamente quem está encarnado. Né? Interage com o mundo físico na hora que você se alimenta, que você bebe água, né? Você tem também uma troca química na produção de energia com o mundo físico. Uhum. Porque o corpo físico é um carro para ser de gasolina. Uhum. E a gasolina é o alimento. Então, o que acontece, eu acredito que a sua pergunta tem a ver com isso, tudo é alimentado pelo fluido cósmico universal, inclusive o magnetismo animal de quem está encarnado. Inclusive o fluido espiritual, o magnetismo espiritual meu, que uso nas minhas cirurgias, com médio ou sem médio. Eu uso sempre essa energia. E ela realmente ela é alimentada. Se ela é metabolizada pelos chakras, eu não consigo lhe responder. Eu só sei que o chakra participa desse processo. Claro. Tanto da captação dessa energia, como também da exudação dessa energia. Na hora que a gente vai doar essa energia para alguém, seja num processo de cura, de amor, de caridade, de bondade ou de ódio, essa doação vai em forma de magnetismo animal. Porque no momento que faz parte da minha alçada espiritual, ou no caso dos encarnados, a alçada do corpo físico, passa a se tornar de fluido cósmico universal, torna-se um fluido magnético animal. E aí ele já sai com essa propriedade. Você entendeu? Agora, os chakras participativamente disso, com certeza. De que forma, eu não sei. Quando a gente doa fluido vital para quem está precisando, a gente fica com menos? Não, é como um amor. Ah. Quanto mais se doa, mais se tem. Pergunte uma mãe que tem 6 filhos se ela ama menos os últimos 4, porque virou algo comum, ordinário, sei lá. Claro que não, ela continua amando aos 6. Porque o amor parece que é assim, quanto mais você tem, mais você se multiplica. É por isso que Cristo é o que é. Uhum. Porque o amor do Cristo ele é muito maior do que o que eu sinto por você, do que você sente por mim. Uhum. O amor dele é muito maior. É tão grande que não importa a quantidade de habitantes que a Terra tem, ele ama todos e se sente responsável por todos. Uhum. Aí você vê o alcance do amor de uma pessoa dessa. Então, o amor ele se multiplica. O magnetismo, o que acontece? O médium que tem processos de magnetismo, eu vou falar agora especificamente dos médios de efeito físico, que são os que mais têm um contato por causa do trabalho. Os médios de efeito físico, eles produzem o ectoplasma e doam nos processos mediúnicos. Quanto mais ele faz esse processo, mais ectoplasma ele produz. Quanto mais ele faz esse processo, mais energia vital circula através dele. E aí, mais e mais equilibrado esse médium fica. Se você me perguntar qual é a melhor ferramenta para o médium se equilibrar, depois do estudo, o trabalho. Qual das duas a principal? É o trabalho. Mas é bom trabalhar estudando. É bom trabalhar sabendo o que está fazendo. Quantos anos dura um curso de medicina na Terra? 5 anos? 6 anos? 10 anos? Na espiritualidade dura 23. Mas o que me faz um médico que eu sou? Foram os 23 anos estudando, 13 anos estudando, ou foi a minha prática, o que eu peguei nesses 13 anos e coloquei em prática? Você entendeu? Então, é isso que faz o médium. É isso que faz com que o médium tenha qualidade fluídica. Quanto mais ele doa fluido, mais fluido ele produz. Sim, senhor. Há casos de convulsões. Só falar uma observação que Fátima me orienta agora, e ela tem razão para isso. No entanto, mesmo que quanto mais ele doa, mais ele produz, é óbvio que isso gera uma fatiga. Não. Uma fatiga energética. Porque no momento que você doa muito, a produção não é na mesma velocidade, ela demora. Igual a doação de sangue. Exatamente. Ótima comparação. Uhum. Você doa o sangue, mas você tem que passar um tempo sem doar de novo, até que a medula óssea possa produzir novamente aquela quantidade de sangue e aquele nível de quantidade sanguínea possa se reequilibrar. Certo. É a mesma coisa. Então, Deus. Há uma fatiga. Essa fatiga é rapidamente recuperada. Certo? Entendi. Ela é mais facilmente recuperada quanto mais a pessoa trabalhar. Oh. Então, aquele médico que é muito servidor, ele tem uma facilidade maior de recompor essa energia do que aquele médico preguiçoso. Há casos de convulsões que acontecem pela ligação com o tubo raquidiano e a influência magnética de um espírito obsessor? Perdão, há casos de quê? Convulsões. Se há convulsões por causa de vampirização ou processos obsessivos? Isso. Claro. E ligação com o tubo raquidiano? Com certeza. Pronto. Essa influência é tão forte que a convulsão já é a consequência dessa energia. Uhum. O processo obsessivo é um processo magnético, puramente. mas ele acaba gerando uma sintomatologia, ele acaba gerando sinais físicos. A convulsão é um deles. Não é o mais comum, mas é um dos. Dores no local, coisas assim, são bem comuns. Age sobre o líquido arterial? Acredito que sim, deve agir. Afinal de contas, a energia magnética, ela age melhor sobre a água. Em conclusão, como as células têm água, então você, na verdade, age principalmente sobre essa água que está dentro das células. Mas o tecido nervoso, ele não tem muita água dentro da célula. A maioria da água está fora dali, e o líquido raquidiano faz exatamente isso. Ele circula dentro do tubo, vou chamar assim para você entender melhor, do tubo neuronal, que vai do cérebro e se comunica diretamente com a medula espinhal. Então, esse líquido, o líquor, conhecido como líquor, ele fica circulando. E aí essa circulação, esse líquido que está cercando o sistema neurológico, sem dúvida, ele tem uma maior permeabilidade às energias espirituais, por ser um líquido. Devido à densidade dele ser menor. O que causa o mecanismo de contaminação eletromagnética negativa? Primeiro eu tenho que entender o que é que essa pessoa fez essa pergunta, entende por contaminação eletromagnética negativa. Eu vou tentar responder primeiro mudando a pergunta, infelizmente. Me perdoe o autor da pergunta, mas eu tenho que fazer uma pequena modificação. Sim. Talvez a grande preocupação dele seja como fazemos para nos livrar de miasmas? Energias negativas, aquelas energias que se apregoam. Sim. Não é? Primeiro, ele só se apregou se você vibrar da mesma merecê-la. Tente jogar pensamento ruim em quem é bom. Como passa. É? Tente jogar pensamento ruim em quem é bom. Passa de longe, desvia. Não gruda. Não pega. Claro. É como se é o mesmo que acontece com. Por que um cirurgião usa luva? Para não contaminar a hora da cirurgia e também para não se contaminar. Um cantinho de unha inflamado, o sangue vem de lá para cá e do jeito que ele vier vai passar qualquer doença, qualquer coisa. Sim. Então, é uma dupla proteção. É isso que vocês fazem quando vocês vibram para Jesus. Quando vocês vibram para Jesus, vocês criam ao redor de vocês uma proteção. E aí essas energias negativas, que está chamando de eletromagnética negativa, chegam na pessoa, mas elas não ficam, elas não grudam, elas não têm ligação, é mais do que isso, elas não têm conectividade. Aí ela chega, mas ela se esvai. A pessoa pode até sentir um pouco ela, mas imediatamente ela se esvai pelo amor e pela caridade. É o que acontece com a maioria? Não. A maioria das vezes, quando essas energias vêm, energia de inveja, pensamento negativo, pensamento negativo às vezes de pessoas que lhe amam, que dizem que lhe amam, essas energias pegam e pegam fácil. E aí ela, por quê? Porque a outra pessoa que está recebendo, ela já é um receptáculo de energia ruim, porque ela também vibra negativo. Uhum. Então, na mesma hora, há uma conexão, uma sintonia, essa energia fica e ali só o futuro e Deus pode descobrir o que é que pode acontecer. Portanto, os passes magnéticos aplicados em casa espírita, mais comumente em casa espírita, ou as bênçãos aplicadas na igreja católica, ou as bênçãos aplicadas nas igrejas evangélicas, ou o jorei aplicado na igreja messiânica, ou as meditações no budismo, tudo isso ajuda a livrar esses miasmas. Pronto. O senhor acabou de responder também a questão sobre oração e vigilância cura doença? Oração e vigilância oração e vigilância não é aquela cura, ela é uma grande profilaxia à doença. Então você evita algumas doenças. Se eu disser que cura, eu estaria mentindo, porque algumas vezes sim, mas são processos bem raros. A questão é que quando você ora, quando você reza, quando você entra em estado de vibração com Deus, você começa a gerar um magnetismo positivo. E esse magnetismo pode sim desenvolver uma cura. É possível isso. Mas o que geralmente ocorre é que essas pessoas, quando se apresentam doentes, elas precisam de ajuda. Tem uma coisa muito mal compreendida que fala sobre autocura. Autocura é uma coisa extremamente funcional, desde que você tem o seu espírito bem equilibradinho. Eu pergunto, somos todos assim? Não, senhor. São raríssimos casos. Tá? A autocura requer um compromisso com a moralidade muito alto, que não é o que a gente vê. A autocura, ela é muito importante quando o espírito já tem um certo grau de desenvolvimento moral que permite a ele, por exemplo, tomar decisões extremamente assertivas em relação à sua própria conduta. Então, essa pessoa ela tem capacidade de dizer assim, não, essa doença aqui eu não quero mais. Então, ela é como se fosse um espírito evoluindo tomando decisão. Uhum. Quando você não é assim, não é essa pessoa, geralmente o ideal é você pedir ajuda. Aí você vai precisar do médico, do rezador, do médium, do espírito, do isso, daquilo, daquilo outro. Então, por quê? Porque é uma forma também da gente aprender com o outro, a gente desenvolver a humildade de pedir ajuda. Querendo ou não, vocês estão encarnados, precisam uns dos outros. Bom. E é importante vocês entenderem isso. Doutor Filho, você está querendo dizer que os espíritos evoluídos não precisam da gente? Claro que não. A gente é que precisa deles. Dizer Menezes precisa de mim? Para quê? Agora eu preciso dele. Claro. Graças a ele eu tenho uma oportunidade de trabalho que eu tenho. Doutor Freitas, o que o senhor acha da atuação dos eletrodos? Onde, encostando onde há uma carga negativa ou influência, a pessoa deve estar com uma dor de cabeça e, por conta de ter atraído carga negativa, e essa carga negativa está disparando no sistema nervoso central e causando ali uma dor. Tem como atrair a negatividade com as pilhas, com eletrodos? Esses eletrodos que você considera são físicos ou espíritos? Físicos. Não. Pronto, então não respondeu. Não, mas me perdoe, eu tenho que fazer uma observação sobre esse pergunta. Pois não. Ele é uma pergunta de uma pessoa que está com a cabeça que ela já não sabe, está confusa, ela já não sabe o que é material e o que é espiritual. Uma coisa espiritual geralmente só se resolve com algo espiritual. Uma coisa material geralmente se resolve com algo material. Às vezes ela se confunde, às vezes uma coisa tem que entrar no campo da outra, sim, que é normal. Até a mediunidade é algo que vive nos dois mundos, uhum, vive no mundo da materialidade e no mundo da espiritualidade. No entanto, os equipamentos materiais, que a pergunta é essa, claro, estão longe, muito, muito longe, mas muito, muito longe de atingirem a condição de gerar uma cura no espírito. Muito longe. Está tão longe que eles mal conseguem gerar cura no corpo. Eles são materiais, o corpo é material e às vezes não consegue curar. Então, é necessário uma intervenção medicamentosa, é necessária uma intervenção cirúrgica. Isso, aquilo, faz um milhão de intervenções e às vezes não cura. Então, as coisas materiais ainda estão muito aquém diante das dores físicas e muito, muito, muito mais aquém dos problemas espirituais, que são muito mais facilmente resolvidos através das atitudes de transformações morais. Porque isso sim é o melhor remédio para o espírito. Oh. São as pílulas do amor. A pílula da caridade, a pílula do perdão, a pílula da bondade, da indulgência, a pílula da fé. Essas pílulas são o melhor remédio para a alma. Eletrodos que curam doenças espirituais, se houvesse, não haveria necessidade do meu trabalho, por exemplo. Mas eles não chegam nem a inibir uma influência de uma energia negativa no sistema nervoso central. Qualquer coisa material não inibe nada, é espiritual. O que inibe as coisas espirituais negativas são atitudes, são pensamentos, são modelos morais que podem fazer uma proteção. Mais nada, você diz assim, eu vou fazer uma coisa material aqui na sua cabeça e você ficar com o corpo fechado. Essa pessoa está mentindo. Primeiro porque corpo fechado não existe, não nesse conceito de que nada me atinge. Isso não existe. Você pode até criar uma carapaça espiritual para proteger a pessoa e ela vai estar aparentemente no estado de que nada pega nela. Só que em algum momento essa carapaça, por mais que ela seja revista várias vezes, em algum momento essa carapaça deixa de existir. E aí a peia que está acumulada naqueles anos que você viveu com ela vem tudo ao mesmo tempo. Aí a pergunta que não quer calar, vale a pena? É mais fácil ter um pouquinho de humildade, pedir ajuda, fazer o que é certo, cuidar da mediunidade, cuidar da sua espiritualização, cuidar da sua transformação ética, moral. Será que isso não é o melhor? Pelo menos é isso que as religiões professam. E eu acho que as religiões estão certas em relação a isso. Claro. As religiões, elas oportunizam a transformação moral. Essa questão eu ouvi um médico, uma médica espiritual incorporada, asseverando esta frase como realidade. Sim. Vou pedir o vosso ponto de vista, como médico também. Adorei o que você falou. Ponto de vista. É, ela, que porque é, eu não sou dono da verdade. Porque o senhor fala diferente dela, que ela está errada, né? Exatamente. Pronto. Significa apenas que talvez ela tenha experiência diferente da minha. É. Ela disse o seguinte: o sexo entre homossexuais, ao ser praticado, soma, aí eu coloquei entre parênteses, piora a condição que aquele espírito veio corrigir para desenvolver, ou perdão, para devolver ao equilíbrio essas energias, a masculina e a feminina, supostamente desvirtuadas em vidas passadas. Entendeu? A colocação dela. As colocações que ela fez em relação ao desvirtuamento de posicionamento masculino e feminino em vidas passadas pode até estar correto. Mas para ela ter feito essa observação, provavelmente ela não é homossexual. Sim. Se ela fosse, ela entender que o buraco é muito mais profundo e a questão é muito mais complexa do que uma breve colocação desse nível. É, as diversas formas de expressões da sexualidade, elas ocorrem porque as pessoas precisam passar por experiências. Isso não diminui e nem contribui em absolutamente nada do ponto de vista moral, que é o que a grande questão de estar encarnado é a busca da evolução moral. Então, ser homossexual, ser heterossexual, ser isso, ser aquilo, ou ter um rótulo, ou não ter rótulo nenhum, não define absolutamente nada da moralidade de alguém. Claro. Tem muita gente por aí que é heterossexual, isto é, que é um homem que tem relacionamento com mulher e que são verdadeiras peçonhas sociais. Pessoas que têm um péssimo trato com a sua moralidade, que conduz até mesmo a sua vida sexual de forma doentia e que gera para si e para muita gente um monte de problema. No entanto, a gente tem vários exemplos de pessoas que são homossexuais extremamente corretas, pessoas equilibradas, pessoas de caráter, de bom senso e que têm uma predisposição enorme para o bem e para o amor. Aqui mesmo na Casa Caridade tem vários trabalhadores voluntários dessa casa que são homossexuais assumidos. E se abstêm de sexo? Não. Pronto. De jeito nenhum, porque abster-se de sexo não significa que você está resolvendo alguma coisa. Ah lá. Porque olha só, se você tem um distúrbio sexual, se você tem um vício do álcool, por exemplo, se você parar de passar na frente do bar, você não está resolvendo seu vício. Porque o seu vício, ele tem uma conotação moral dentro da sua vida. Você precisa resolver a questão moral que envolve ele. A sua fragilidade moral que faz com que o vício seja uma opção. Mesmo que você pare de beber, que você nunca tenha bebido nessa encarnação, a vontade nunca te deixa. Por quê? Se você realmente não resolver isso moralmente dentro de você. Conclusão, você continua um alcoólatra. Então você continua doente, mesmo não bebendo. Então, não praticar sexo como uma oportunidade, como uma forma de dizer assim, não, estou me purificando, comparando para fazer sexo. Essa pessoa pode estar, ela pode estar abrindo mão de responsabilidade em relação a si mesma. Ela talvez não tenha feito ainda um processo meditativo para poder perceber se ela realmente, nessa encarnação, tem o direito de não passar pela sexualidade. Porque isso, para a maioria das pessoas, é uma grande provação. Sim. Então, esse controle é importante. Agora, se esse sexo é óbvio que o sexo homossexual, vou falar do sexo homossexual masculino. Sim. O sexo homossexual masculino, ele requer mais cuidados do que o sexo heterossexual, por vários motivos. Sim. Porque a parte final, o ânus, é a parte final do intestino. Nós sabemos que no intestino existe uma grande quantidade de bactérias. Essas relações sexuais, elas geram microfissuras na parede intestinal e isso pode ocasionar pequenos processos infecciosos bacterianos que caem na corrente sanguínea, desenvolver alguns tipos de problemas como pericardites bem silenciosas, doenças bem, entendeu? Então essa pessoa que quer ter esse tipo de relação, aconselho que ela tenha isso, faça de forma muito saudável, com muitas precauções. Certo? diferente do aparelho sexual feminino, que é mais bem preparado, foi criado, né, basicamente dessa forma para isso. Então ele tem uma lubrificação, ele tem toda uma questão de posicionamento, de tamanho, que facilita o ato da sexualidade. No entanto, até mesmo esse, em alguns momentos, se for mal conduzida a sexualidade, pode vir a dar problema, como eu já tive vários casos de mulheres com câncer no útero, ou com câncer vaginal, câncer de colo, que é o mais comum, em virtude de problemas sexuais, de HPV e outras disfunções sexuais, e problemas como ela usa essa sexualidade. Então, quer dizer, então, o como é muito mais importante do que o quê. Então, precisamos nos colocar dessa maneira. É esse posicionamento que eu tenho. Não. Eu não desenvolvo a sexualidade. Eu, como espírito, não desenvolvo a sexualidade, apesar de me reconhecer como homem. Claro. Eu sou homem. Isso para mim é claro. Não precisa ser claro para você, tem que ser claro para mim. Para mim, eu me reconheço assim. Agora, não uso essa minha condição de homem para, já que não tenho práticas sexuais, me abstive disso completamente. Como espírito. Como espírito, até de pensar nisso. Porque me atrapalharia. É. Me geraria processos emocionais, me geraria desconfortos, me geraria problemas que eu não quero. Não quero mesmo, é opção minha, não quero. E aí, como eu não estou pronto para lidar com isso agora, nesse momento eu não vou lidar. Quando reencarnar, eu resolvo essas questões. E aí, sei que essa é a minha escolha, é apenas uma escolha, como também respeito a sexualidade de todas as pessoas que pensam diferente de mim. E espíritos também. Claro. Pensam diferente de mim. Então, também tem espíritos que nas suas últimas encarnações que trabalham comigo foram homossexuais. Pessoas idôneas, pessoas honestas, íntegras, pessoas realmente... Como é a palavra que eu estou querendo falar? Deixa eu me lembrar ela. Me ajude, Fátima. Vou lembrar já. E essa condição não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade. Entendeu? Porque a sexualidade, você sabe, já deve ter percebido isso, você deve contar com muitos médiuns e com muitas pessoas. A sexualidade não tem absolutamente nada a ver com escolha. Não é uma escolha. Talvez até uma escolha do espírito antes de reencarnar, mas depois que ele reencarna, não. Então não dá para escolher a sexualidade. Você pode reprimir sua sexualidade, você pode mudar a sua sexualidade forçosamente, mas mudar o que está dentro de você, você não consegue. Em relação à sexualidade, não. Então, você precisa entender, algumas pessoas optam, alguns homossexuais ou homossexuais, optam em sublimar essa homossexualidade por achar que é um erro. Que façam o que queiram. É. Não por ser um erro, porque um erro não é. É. Agora, é a opção da pessoa. Isso ela pode escolher. Agora, escolher a sua orientação sexual, não. Não. Não, porque se fosse escolher, meu filho, não teria homossexual no mundo. Pronto. Concorda? Sim. Você acha que o homossexual vai escolher ser homossexual? É. Jamais ele escolheria isso. Por quê? Sofrimento, preconceito da própria família, perseguição da sociedade. No Brasil, então, e no Ceará e no Nordeste, onde eu mais trabalho, aí é que é, porque o machismo aqui impera muito forte. Meu Deus. Tem muitos pacientes meus que dentro da máquina não querem ser atendido por médica. Nossa. Não quer. A especialista Sérgio está ali do lado dele, ele não quer. Ele quer um homem, quer a mim, ou o Sérgio, ou outro. Sérgio não, porque a médium de Sérgio é uma mulher. Sérgio trabalha por uma mulher. Então, nunca é. Ela quer um homem. Aí eu tenho que mandar, às vezes, um espírito feminino por um médium homem, para ele entender que é um homem. O senhor fala da sexualidade, das suas opções de prática ou não prática, como espírito, com tanta naturalidade. Por quê? Porque eu sou verdadeiro comigo. Pronto. Como é que eu não vou ser natural com as minhas opções? As primeiras são tão claras, tão cristalinas. Digo que quem vê e ouve ou está lendo essas linhas agora pode refletir da seguinte forma: mas espírito não faz sexo? Não sei. Faz? A cada um de aprofundar seus conhecimentos. Agora, o que eu sei é o seguinte: que o amor não morre. Pronto. Isso não morre. As relações íntimas de duas pessoas não dizem respeito a absolutamente ninguém. Então, como eu não tenho relação nenhuma, eu não sei se o espírito faz sexo. Ah. Agora, eu respeito a decisão de qualquer pessoa, seja espírito ou encarnado, é, de ter ou não sexualidade, ou ter ou não ato sexual. Da isso forma? É a decisão da forma como achar melhor. É. Claro. Desde que não haja agressão, não haja crime, não haja subjugação, não haja coisas assim, tá tudo certo. Então a sua colocação aqui, o sexo entre homossexuais, ao ser praticado, não é o fator que soma a condição que aquele espírito veio corrigir. Nem é uma condição para corrigir, o senhor está dizendo. Não. É uma condição para somar os números de experiências há que ele tem. Há algumas coisas a corrigir. Exatamente. Claro. Há algumas coisas para ele corrigir. Claro que há. Você, olha, se a pessoa vem homossexual, é óbvio que ela vai passar por um intempério gigantesco de preconceito. Ela vai ser alvo de um enorme preconceito. Da família, dos amigos, da sociedade, por aí vai. Então, é óbvio que essa pessoa vem com uma aprovação difícil. Sim. É claro que sim. Claro. Mas daí, ela sublimar essa sexualidade, porque isso é a condição para... se vê homossexual, que é a relação que ela está fazendo. Se vê homossexual, tem que sublimar. Porque senão você está em contrário ao processo evolutivo. Não. Piorando a sua condição. Exatamente. Tem absolutamente nada a ver com a outra. É como se homossexualidade fosse um crime espiritual, que a pessoa fosse condenada a ele, vindo homossexual na Terra, e para ter que sublimar, para poder provar alguma coisa para alguém. Isso não existe. Isso é um absurdo até. Foi muito bom o senhor esclarecer isso, porque como é um espírito que passa muito conhecimento e tem muita coerência no que fala, e coloca uma frase dessa, fica assim, uau. Mas, meu filho, tudo isso tem a ver com aquilo que eu falei no início, ponto de vista. As pessoas têm ponto de vista diferentes. Ou seja, o senhor sendo médico pode ser perito em tantas áreas e ainda ter uma visão muito curta a respeito de um assunto específico. Óbvio. Ah, claro. Claro, claro. Eu vou falar uma coisa absurda aqui. Mas isso me dá o direito, é o meu direito de ser humano. Como ser humano, tem o direito de falar bobagem. Claro, sobretudo num assunto que o senhor não, sobre o qual o senhor não é perito. É isso? Exato, não só porque não sou perito, porque eu não tive experiência demais, porque não tem congruência sair da minha boca. Por exemplo, você acha que alguém chega para mim e diz, Frito, estou querendo matar alguém. Eu, um ex-assassino, uma pessoa que fiz o que fiz, tem uma hora para dizer, não, filho, mate não. Eu não, você quer dizer assim, é mesmo, você... olha, é o seguinte, eu já matei muita gente, tive que me arrepender depois porque deu tudo errado, tudo que eu imaginava que o poder do crime acha que vai trazer, vem na hora, quando está encarnado. Quando está desencarnado, o sofrimento é tão grande que não vale a pena. Tanto é que eu me arrependi, tanto é que eu não repito. Então, se você quer matar, problema seu. Agora, eu digo uma coisa, não compensa. Não compensa, e aí sim eu estou falando por experiência própria. Não compensa. Se você tivesse conversando com um espírito evoluído, que nesse momento você não está, ele diria assim para você, meu filho, desista dessa ideia. Porque isso é um ciclo vicioso. Você já foi morto por ele na encarnação, agora vai matar. Aí na próxima ele vem e te mata de novo. Então vai ficar nesta perseguição constante? Realmente. Não compensa. Meu filho, busque a luz. Busque o perdão. Primeiro, perdoe a você mesmo. Porque para guardar tanto ódio é porque você não se perdoa. E segundo, perdoe o outro. Que errou porque é um ser humano que erra. Então, isso seria um espírito evoluído. Agora, se tivesse conversa comigo assim, eu diria assim, não atirou ainda. Não está com frouxidão. Então, tudo isso é o quê? Ponto de vista. Sim. Claro que sim. Ainda, voltando um pouco aqui para a questão do nascimento. Nascimento de quem? O nascimento do espírito num corpo humano. As manchas de nascença, Dr. Fritz, tem qual função para a encarnação e existe com qual finalidade? Às vezes nenhum. Às vezes são acidentes genéticos, acidentes uhum. Como é que chama? De gestacionais. Não tem absolutamente uma função. Quando é algo significativo, sim. Aí sim, às vezes tem uma função de ensinar a pessoa mais humildade. Depois, se a pessoa tem uma mancha vermelha no rosto, isso para ela não significa absolutamente nada. Ela não está nem ali. Quer dizer, então ela vive com aquilo ali com muita facilidade. Eu conheço outra que tem uma mancha pequenininha do lado da bochecha e ela já tentou fazer 15 mil cirurgias plásticas e não desaparece. Nossa. Por quê? Porque para ela aquilo é uma tortura. Então, um desses dois está passando bem pela aprovação. Adivinha qual dos dois? Então, às vezes é sim uma provação, às vezes não. São acidentes de percurso normal, uma cicatriz, uma coisa. Nada tão significativo assim. Agora, às vezes, o que acontece muito, talvez essa seja um pouco a pergunta que teve, que aqui a gente está respondendo a pergunta, mas também tentando entender o que é que o perguntador quer. É, às vezes, manchas perispirituais de outras encarnações vêm para nos dar sinais de humildade. Por exemplo, uma pessoa que desencarnou num tiroteio, um tiro no pescoço, vem com a mancha no pescoço, no local onde morreu, quando levou o tiro que levou ele a óbito na encarnação passada, para que ele tenha mais humildade, para que o espírito possa ter esse discernimento. O encarnado não vai lembrar. Ele não vai lembrar que aquela mancha que ele tem no pescoço foi um tiro que ele levou, ele não vai lembrar isso. Mas aquela mancha que ele tem no pescoço vai fazer ele lembrar que ele é um espírito. Que ele precisa ter humildade, que ele não precisa se envolver com violência, que é bom ele não pegar em arma. Uhum. Por aí vai. Então aquela mancha é um bom sinal para aquela pessoa. Para as outras não serve para nada. Porque não foi experiência dos outros, foi experiência só dela. Entendeu? Pronto. Sim, senhor. Quais as consequências para a saúde física, emocional e mental para o espírito reencarnante quando o pai ou a mãe rejeitam-no no período da gestação? É um sofrimento, né? A pessoa carrega consigo. Primeiro porque o espírito, o corpo físico nem está formado, mas o espírito está. O espírito, ele se apregou na célula do óvulo fecundado, às vezes minutos depois da fecundação, às vezes horas, às vezes 4 horas, às vezes 48, mas geralmente nesse período aí. Então é rapidinho. Então o espírito já está ali. Ele já está ali sentindo as impressões. Então como é possível, por exemplo, se você fizer uma regressão de memória de uma pessoa encarnada, ela consegue regredir até o momento da fecundação se ela não tem aparelhos, ela não tem ainda o aparelho neurológico desenvolvido. Ela não tem nem formação, não tem uma célula neurológica ainda. Que não houve ainda a formação desse nem do tubo neural. Então, por que isso acontece? Porque as impressões e as memórias não estão no corpo. O corpo é um processador de memórias, mas as memórias estão no espírito. Então ela lembra porque ela já estava lá, ela estava viva já. Então ela lembra porque está ali no perispírito dela. Então ela está consciente de tudo que está acontecendo. Então ela sente o amor, ela sente a rejeição. Ela sente o ódio, ela sente o carinho. Então ela sente tudo isso. Então o espírito, ele pode, com essas informações, se revoltar. Ele pode, com essas informações, sentir menor, sentir diminuído. Ou então pode passar por tudo isso e dizer assim, tudo bem, é importante que me deram a vida. E interpretar dessa maneira. Então a interpretação é muito pessoal. Depende do tipo de evolução que cada espírito possui. No processo de nascimento, qual diferença faz para a saúde de quem nasce e para quem gera quando o espírito que reencarna é evoluído, é comum e é denso? Quais as consequências nestes três casos para o espírito que nasce e para quem gera? É uma pergunta que tem a ver muito com situações pontuais. Eu vou tentar ser o mais generalista possível para tentar responder. O espírito evoluído, quando ele nasce sem a dependência dos ensinamentos dos pais. É estranho dizer isso, mas eu já peguei alguns casos aqui. Pais perdidos, desorientados, que não sabiam como conduzir o filho. Mas o corpo da mãe, quando ele nasce, fica mais bonito, fica mais saudável? Não, tudo normal. Não tem como você detectar claro. Se uma pessoa, se aquele espírito é um espírito evoluído ou não, ou é um espírito trevoso ou não, com um bebezinho nas mãos. Não dá. Não dá. Não, não dá para você fazer. Saúde da mãe nem nada, do bebê. Pronto, nada, é isso. Nada. Em relação a isso, nada. É. No entanto, a não ser que seja necessário. Aí são as exceções, mas não que isso é a regra. Tá. A regra é que não tem absolutamente. Quando essa criança começa a ficar maior, aí sim vem os problemas. Se ela for muito, se for um espírito bem difícil, começa já na fase infantil e já principalmente na adolescência, apresentar graves processos de dificuldades morais. Eita. E aí os pais e a mãe, sugestão minha, sejam bem presentes e bem fortes. Nossa. Quando é o contrário, quando é um espírito bem evoluído, quando a criança já tá crescendo, ela já começa a não aceitar os padrões que os pais querem impor. Porque ela já não considera, por exemplo, não adianta você chegar para um espírito evoluído e falar assim, olha, meu filho, a coisa mais importante do mundo, quando você for ao colégio, é aprender matemática. Ele vai rir da sua cara, esse espírito. Ele vai olhar para vocês assim, não, o mais importante é o amor próximo. Ele já vem com um programinha que esse padrão da Terra não faz muito a praia dele. Certo. Geralmente, espíritos assim, eles tendem mais para o lado das artes, tendem mais para fugir desses padrões, claro, impostos, né? Então, esses espíritos mais evoluídos, geralmente aos 8, 9 anos, 10 anos de idade, eles já param de serem educados pelos pais e passam a ser educadores dos pais. Só que a maioria dos pais se revolta. Aí a revolta já não é mais da criança, é dos pais. Os pais. Aí, nesse caso, eu tenho que dar um conselho a esse pai, a essa mãe, que se afaste e pare de atrapalhar o filho. Porque se ele tentar um pouco o filho, a verdade que ele, pai, como espírito ainda mediano, está aí a resposta para o mediano que ela pegou. É, para o espírito mediano, os padrões normais de estudar, vestibular, faculdade, trabalho, isto é viver bem a vida, cuidado, você vai entrar numa grande decepção. Cuidar de um espírito evoluído dá mais trabalho do que cuidar do espírito inferior. Sério? Dá, porque eles são muito autossuficientes, eles são muito autossuficientes de decisão. Então, se você ainda ficar naquela postura de querer ser papai e mamãe, que sempre vai tomar decisão por ele, ele não vai aceitar. Porque ele já sabe o que é bom. Ele já sabe. Verdade. E não adianta você dizer, meu filho, você tem que fazer porque isso aqui é bom. Não, você é louca. Você só tem 40 anos de encarnação. Eu tenho 5 mil anos como espírito evoluído. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu não uso essas palavras, mas eu sei o que eu estou dizendo. Sabe mesmo. Pronto. Então, o que eu digo para os pais e para a mãe, esses caras saem da frente. Deixa o menino... E não adianta perder muito tempo, a cabeça e o juízo. Eu peguei uma mãe uma vez e disse assim, olha, pare de querer ensinar para as coisas para o seu filho. Você não tem essa capacidade. Ela se chocou com o que eu falei. Como assim meu filho só tem 9 anos? Vamos ali. Explique aí para sua mãe como foi, o que é que você acha, por exemplo, da galáxia de Andrômeda. Aí o pessoal fala sobre a galáxia de Andrômeda. Onde é que você viu isso? Não, não sei, eu tenho isso dentro de mim. Explique para sua mãe, por exemplo, sabe aquele seu amigo que você ajuda? Que você pegou para ajudar? Que está usando droga? Tem 11, 12 anos que está usando droga? Como é que você fez para ajudar? Não, eu estou indo pra, com ele para a boca. A boca de fumo. Estou indo para lá com ele. Eu não uso droga, mas fico lá com ele. Porque se eu não estiver perto dele, ele não tem ninguém para cuidar dele. Olha só. Então eu fico lá perto dele. Na hora que ele diz assim, eu quero desistir, eu pego na mão dele e trago. Mas você já tentou mudá-lo? Eu disse assim, não. Eu tenho que respeitar a sua decisão. Oh. E se eu sou amigo de verdade, eu tenho que estar ao lado dele. Aí eu olhei para a mãe e disse assim, me explique isso aí. Ela ficou calada. Nossa. Ela não tem quantas capacidade de entender isso. Ela não tem. Nossa. Ela falou assim, olha, pare de querer ensinar algo com o seu filho. Se você quiser ter algum relacionamento ainda com o seu filho, ouçam. É. Porque ele tem muito a lhe ensinar. Nossa. Aí o menino olhou para mim e falou assim, pois é, mãe, quantas vezes já te disse isso? Se fosse um Dr. Fritz reencarnando, como é que seria para as mães? Meu filho, eu vou dizer, coitada da mãe. Porque primeiro, eu acho eu, diante da minha ruindade ou da minha capacidade, eu não sou ruim hoje, mas eu tenho uma capacidade latente de fazer o mal. Nossa. Então eu tenho um pouco que eu não reencarno, porque muito provavelmente, quando eu reencarnar... Essa predisposição aflore. Pode aflorar, e digo mais... Porque a predisposição para o bem, eu ainda estou construindo. Aham. Ela é lenta. Eu passei quantas encarnações fazendo mal para nenhuma fazendo bem. Então, ainda está uma equação bem desequilibrada. Então, tenho que ir devagar comigo. Eu sei das minhas limitações. E aí o que acontece? Aí eu vou. Aí tem um esquecimento. É um perigo. É terrível. O esquecimento das vidas passadas é um perigo para um espírito como eu, revoltado como eu sou. E do período entre vidas também, né? O esquecimento. Exato. Exato. Aí o que acontece? Eu chego na encarnação, sem lembrar de nada, e me boto isso aqui de poder na mão, eu domino o mundo. Então eu vou nascer sem braço, sem perna, doente mental, alguma coisa do tipo. Porque isso é a única forma de me controlar. Ou ter pais e mães realmente ríspidos. Porque eu seria uma pessoa extremamente problemática. E no caso do Dr. Não, Mauro? Não, ser evoluído, no meu caso é outro. Como é que seriam os pais do Dr. Mauro? Os pais de Mauro? Eu não sei. Eu não sei se os pais de Mauro estão reagindo a ele, não. Mas o senhor você acha que ele vai mais para o tipo comum, para o tipo evoluído ou denso? Com certeza Mauro caminha para os espíritos mais evoluídos. Então é aquele independente. É, não, com esse grau de evolução. Porque aqui é um exemplo bem então, é absurdo, né? Vai. Então não com esse grau, mas... de apontar para pai e para mãe com 4, 5 anos de idade, olhar e dizer assim, você está errado. Claro. Doutor... Como assim eu estou errado? Você está errado. Porque você falou uma coisa e fez outra. Uhum. Você não tem vergonha não na cara? Coisas assim, entendeu? Então, pai e mamãe ouvindo um negócio desde 4 anos é bem difícil. Ah, é. Agora só abrindo um parênteses para as pessoas que vão começar a usar essa desculpa, aí eu sou independente, não escuto os outros, porque o Dr. Fitz falou que é evoluído quando age assim. Não, eu não disse isso. Ah, eu disse que em alguns casos é assim que acontece, principalmente quando o espírito é muito evoluído. Porque um espírito muito evoluído, ele não é revoltado. Ele é manso. É, realmente. O espírito muito evoluído, ele, por exemplo, ele diz assim, ah, eu acompanho meu amigo que vai para as drogas. Mas eu não vou usar. É. Eu não estou fazendo isso com raiva, nem com revolta, nem quer. Não, eu estou fazendo isso para poder ficar perto dele. Eles têm os espíritos evoluídos têm uma tendência a se aproximar de quem sofre. E ficar perto. Porque é aquele ditado que o Cristo falou, que somente os doentes têm necessidade de médico. Os sãos não têm. Claro. Então, eles vão se aproximar de quem sofre. Uhum. Se o pai e a mãe estão bem, não tá nem aí. Até mesmo que eu conceito pai e mãe para um espírito evoluído, não existe. Todos somos irmãos, então ele já está nesse conceito. Todos são meus pais, todos são minha mãe, todos têm algo que me ensinar. Esse aqui foi apenas o meu gerador biológico. Eita. Você acha o quê? Que Maria ensinou alguma coisa para Jesus? Eu até acredito que Maria, pelo respeito que eu tenho a ela, eu tenho certeza que Maria foi um espírito boníssimo do ponto de vista de proteger o Cristo. Não de orientá-lo. Claro, claro. Impossível. Como vou orientar o espírito mais evoluído do mundo? Não, ele foi o guia dela. Pronto. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sim, sim. Dr. Fritz, como o aborto influencia a saúde de quem o incentivou e de quem aceitou e de quem fez na próxima encarnação? Bom, a repercussão do aborto, nós estamos falando de um crime, de um assassinato. A repercussão do aborto é em todos que estão envolvidos. Todos. No pai, na mãe, em quem deu a ideia, quem ajudou, quem financiou e o taxista que levou a clínica de aborto. Todo mundo é criminoso. É lógico. Se ele sabe que está indo para a clínica de aborto, ele é conivente com o crime. Você dá carona para um amigo que vai assaltar um banco? Não. Por quê? Eu vou ali matar alguém, me dá uma carona? Não. Você vai dar carona? Não. Então por quê? Você não vai ser cúmplice de um crime. Entendi. Isso é cúmplice. Claro. Ele é cúmplice. Então, até ele é chamado. Vem cá. Você sabe nesse dia que fulano estava indo com a clínica de aborto para abortar? Não, não sabia. Então, pode ir embora que você não é cúmplice desse assassinato. Então, todos que estão envolvidos são cúmplices. Qual a repercussão que isso traz? Péssimas repercussões. O primeiro, porque isso mancha o perispírito de qualquer pessoa. Qualquer crime. Todos envolvidos. Não, principalmente mãe e pai. Claro. Qualquer crime mancha o perispírito de alguém. Um assassinato, um aborto, seja um infanticídio, um latrocínio, qualquer coisa desse tipo, qualquer crime, envolve culpa, envolve pena, envolve dolo, envolve dor. Né? Por isso a pessoa vai sofrer consequências graves. Mulheres, por exemplo, enfermeiras que fazem aborto. Eu já peguei um caso uma vez, uma enfermeira que tinha feito participar de mais de 50 abortos, ela tinha 50... mais de 50 ovóides já pregados no corpo dela. O que é isso? Em espírito ainda. Começou quando ela encarnar, como é que você vai repercutir? Só Deus sabe. Talvez 50 tumores malignos. Ai. Não sei. Que talvez uma doença que comece pelo útero. Claro. Eu não sei. Eu não sei como isso vai repercutir nela fisicamente, mas que vai haver uma repercussão, sem dúvida. Sem dúvida. Ou talvez seja uma repercussão bem minimizada se esta criatura ao reencarnar começar a salvar vidas. Sim. Começar a praticar o amor e a caridade. Nós não estamos condenados ao sofrimento que um dia nós causamos, mas nós estamos condenados a pagar essa dívida, seja pelo amor ou pela dor. A escolha é de cada um. Oh. Se um abortado perseguir os responsáveis, Deus permite que sua influência cause doença nos culpados? Com certeza. Isso é o que mais devemos acontecer. O senhor curaria... Seria a justa razão. É. Curaria o quê? A mãe? Vamos não tenha dúvida. O senhor curaria uma mãe que está doente porque abortou? Sim, já fiz isso várias vezes. Quem sou eu para fazer esse julgamento? As más tendências do espírito rebelde pode ser curada ou inibida para não aflorar com a terapia do amor familiar? O senhor falou um pouco disso. Pode ser curada sem a terapia? Com a terapia. Ah, óbvio, claro, claro. Só pode ser curada com terapia de amor. A rebeldia só é contida com amor. Pronto. Se a mãe praticar sexo com pessoa de energia densa, afeta o feto ou ele tem proteção extra? Não, pode afetar sim. No entanto, mesmo nos casos de estupro, que a mãe é estuprada e engravida, nesse caso, essa energia, mesmo a energia do trauma, do estupro e por aí vai, não dá a ela o direito ao aborto. Em nenhuma hipótese. Justifica, essa é a próxima pergunta, justifica a mãe abortar quando foi estuprada? Não, de jeito nenhum. Acabei de dizer que não. Agora vamos explicar a situação. Se formos olhar uma encarnação somente pelo ponto de vista da matéria, da encarnação atual, nada mais justo do que abortar um filho de um estuprador. Nossa. Nada mais justo. No entanto, quando a gente analisa a coisa do ponto de vista espiritual, das várias encarnações, quem foi estuprada e quem engravidou de um estupro, acredite, merecia esse fim. Tanto merecia que Deus permitiu que isso acontecesse. Quem somos nós para ir contra Deus? Deus permitiu porque, de alguma forma, esta criatura, em alguma encarnação anterior, fez algo pior ou do mesmo nível ao que sofreu agora. Então, um dia ela foi algoz e agora ela está sendo vítima. O que eu sei é uma coisa, que ninguém passa por um sofrimento que Deus não permita. Então, se Deus permitiu, é porque está havendo aí uma justiça. Se está havendo justiça e a lei de reencarnações prova que nós podemos até esquecer o mal feito, mas um dia ele volta para nós, nos faz acreditar e garantir que o melhor é manter essa gestação. Uhum. Melhor para a mãe, melhor para o pai, estuprador no caso, e é melhor principalmente para a criança, que não tem absolutamente nenhuma culpa. Não há culpa por ter sido gerada, mas é óbvio que ela está envolvida em toda a situação. Na trama. Ela faz parte disso. Sim. E eu tenho várias pacientes que resolveram não abortar, tiveram seus filhos, e são filhos maravilhosos. Caramba. Que vieram fazer luz à vida dessas mães. No entanto, conheço também filhos genéticos feitos com todo o amor do mundo, com aquele sexo maravilhoso, com a pessoa amada, o marido, a esposa, e os filhos são ordinários a todo custo. Então, não é terríveis de todas as maneiras. Exatamente. Não é o custo, não é o ordinário moralmente falado. Não. Não é o custo, não é a energia na hora do sexo que gera o filho, que vai fazer com que aquela alma seja A, B ou C. A própria alma que está encarnando é que vai se mostrar em algum momento. É isso que tem que prevalecer. E ela, às vezes, precisa dessa oportunidade dolorosa de renascer, às vezes até rejeitada pela própria mãe, mesmo não fazendo aborto, a mãe rejeita, para poder ser a condição ideal para ela fazer o seu processo de evolução naquele instante. Sim, senhor. É o perispírito do encarnante que determina a saúde do feto ou aquilo que a mãe fizer durante a gravidez? A saúde do feto. As duas coisas. Ah. Porque a saúde é uma junção de fatores. Não é só o que está manchado espiritualmente, mas também o que vem de fora. Se você come veneno, você morre. Aí você mancha o seu perispírito. Se você fuma, você mancha o seu perispírito. Se você consumir algo, você mancha o seu perispírito. Se você usa droga, você mancha o seu perispírito. Então, é uma via de mão dupla. Se você tem raiva, você mancha o seu perispírito. Uhum. É uma via de mão dupla. As doenças vêm de lá para cá, como também elas vão daqui para lá. Certo. Então, se a mãe tem má conduta durante a gestação, ela pode, sim, ocasionar problemas para o feto. Não é? E também, muitas vezes, o feto desenvolve problemas. Às vezes a mãe faz tudo o que tem que fazer, faz o pré-natal correto, não fuma, não usa droga, não isso, não aquilo, não aquilo outro, cumpre com todas as suas obrigações maternais e, mesmo assim, o feto apresenta graves problemas de saúde, às vezes nem consegue sobreviver. Então, isso é devido a quê? A erro da mãe? Não. Isso aí é o perispírito dele que não estava equilibrado o suficiente para se unir à matéria naquele instante. Entendi. qual o benefício para a manutenção da saúde, ou prevenção de desequilíbrios, o entendimento do que seja anjo da guarda e da força da oração. Os dois exercem um papel diante da saúde muito importante. O anjo da guarda, ele é um grande tutor, ele é um grande orientador. E para por aí. Então, ele não vai fazer nada no seu lugar. Isso é um erro absurdo que as pessoas costumam dizer. Ah, eu não vou nem estudar para a prova, vou me sentar lá, meu anjo da guarda vem e faz meu lugar. A vida seria muito fácil e desonesta A vida seria muito desonesta se fosse assim. Então, a função do anjo da guarda não é isso. A função do anjo da guarda é de orientar, é dar energia de ânimo, é dar força, é vibrar com você, é dar para você condições energéticas ou psicológicas para que você saiba o caminho melhor para seguir. Isso não significa, isso pode influenciar na sua saúde, sim, mas não de forma direta. Ele não pode evitar que você adoeça. Principalmente aquelas doenças que você, crônicas, que você vai precisar ter para aprender alguma coisa. Na condição de espírito desencarnado, o senhor sabe a diferença entre anjo de guarda e guia espiritual? Sim. O anjo da guarda é o responsável pela sua encarnação. É aquele espírito designado para cuidar de você a vida inteira. Ele não fica 24 horas com você, porque também é óbvio, né? Não faz sentido. Não é um espírito humano, não. Sim, é. É um espírito humano. É, claro. E ele fica ali responsável por você, na maior parte do tempo, ali cuidando de você, com atenção em você. É como uma mãe que cuida de um filho de um ano. Ela fica 24 horas do lado do filho? Não, mas o menino está aprendendo a andar, então você tem, deixa ali num local mais ou menos seguro, mas você tem que ir lá de vez em quando ver como é que está. Então, o anjo da guarda é isso. O guia espiritual tem a ver com missão. Eu sou teu guia para essa missão aqui, ó. Eu não, nada tem a ver com a tua paternidade, com a tua família, com nada disso, não. Minha função é só vir aqui te guiar nessa missão. Entendi. Vou dar um exemplo disso. Emmanuel, que era aquele padre, né, que foi o guia do seu Chico. Então, o que ele fazia? Ele orientava ele na missão. Foi quando ele chegou aos 17 anos de idade, do médium, para dizer, pronto, agora estou aqui. Antes eu não estava. Ele não era anjo da guarda. Minha função agora é guiar você em relação à sua missão, como médium. Pronto, a missão dele especificamente era essa. E mais nada, ele não podia chegar para dar notícia da vida pessoal dele, ele não podia chegar para dizer assim, olha, faça tal coisa com a sua sexualidade. Ele não podia tomar essa decisão, nem dar recado. Entendi. Nesse sentido. Ele podia apenas orientar, dar orientações quanto à conduta mediúnica, quanto à conduta moral que envolve a mediunidade e o seu convívio. E ajudar aquele médium para aguentar firme, certo, durante o processo da missão. Então, essa foi a função dele, como guia. Isso, guia. Entendi. Não sou guia de Roberto. Não. Não. E nem o anjo da guarda, muito menos. Porque para isso precisaria ser um... Muito porque mesmo. Um guia espiritual, ele não precisa necessariamente ser um espírito evoluidíssimo. Ah. Ele pode ser um espírito que tem bastante conhecimento. Eu poderia ser um guia espiritual de um médium. Que faria ser vídeo espiritual? Poderia ser, entendeu? Mas não sou. Não sou. Para isso eu tenho Elias. Elias é o anjo da guarda de Roberto. E também, como é médico, ele também serve como um guia para os trabalhos da cirurgia espiritual. Aí tem outro que guia a comunicação de Roberto. Ele dá palestra, ele fala em nome da Casa Caridade, ele fala em meu nome. Ele fala, então eu tenho um espírito ali para cuidar dele, para guiá-lo nesse sentido. Nas entrevistas, na televisão, esse tipo de coisa. Nossa. E aí tem esse outro espírito aqui que é responsável pela conduta moral. É o guia moral do médium. Entendi. Por quê? Porque ele representa uma missão. Então ele tem que ter ali, que é Joaquim, que vai ali, ó. Joaquim vai ali pertinho para manter Roberto na linha da humildade. Oh. Porque se for só eu do lado, né, você sai da humildade e vai cutucando. Então é melhor outra pessoa cuidando. Joaquim fica mais tempo com o Roberto na Europa do que eu. É. Muito mais. Porque eu pedi a ajuda dele. Certo. É lógico. Meu filho, olha, sabe qual é a maior capacidade? Eu poderia dizer, a maior virtude de alguém, e é uma das minhas maiores, o quê? Reconhecer o que o outro tem para dar. E o seu limite. Isso. Nossa. Então, eu tento extrair, eu não, jamais extrairia de você algo que você não teria condição de me dar. Seria até desumano esperar algo de você que você não pode me dar. Crueldade. Isso, e a crueldade, ao mesmo tempo, me gerar uma expectativa negativa, que ia me causar lá na frente a seguinte conclusão. Ixi, você me decepcionou. Não, foi eu que criei expectativa demais, diante das suas limitações. Então, o que é que eu faço? Eu consigo analisar, eu tenho essa capacidade. Eu fazia isso no exército, ainda encarnado, e faço até hoje. Pronto. Eu sei até onde você pode ir. Então, eu sei o que eu posso tirar de você. Eu sei o que eu posso tirar. Tirar não no sentido de tomar, mas tirar, extrair o seu melhor. Pronto. Eu sei fazer isso. Só os líderes sabem fazer isso. Eu sou um bom líder. Sim. Então, Joaquim tem coisas a fazer para garantir o trabalho na Europa que são mais importantes que ele faça do que eu fazer. Porque se eu fizesse, era um desastre. Nossa. Então, que ele faça, que ele sabe fazer. Ele sabe botar um médico. Sabe um preto velho andando? Ele geralmente anda curvado. É. Uma vez eu perguntei para ele, por que você anda desse jeito? Quer que eu faça cirurgia na sua coluna? Aí ele falou, não preciso. Quer que eu faça cirurgia na sua coluna? Para você parar de andar desse jeito. Parece que você está catando barata. Poxa. Então por que você não me deixa curar você? Sim. Ele falou assim, não, eu preciso estar com a cabeça baixa para entender qual é o meu lugar. Meu Deus. E o meu lugar é com a cara perto do chão. Nossa Senhora. Aí quer dizer, é uma lição de humildade. O espírito que já tem um grau de evolução altíssimo poderia dizer assim, conserta a coluna. Poderia. O poder mental dele. Lógico. Ele teve várias encarnações anteriores a essa, de escravo brasileiro, que ele foi uma pessoa poderosíssima, rica, uma pessoa que andava com o nariz para cima. Entendi. O que ele não usa esse perispírito? Ele tem acesso a ele. Ah, entendi. Claro. Porque não é isso que ele precisa, é o que ele responde. Não é isso que eu preciso agora, o que eu preciso agora é baixar minha cabeça e atender as pessoas como antes atendia quando escravo. Então o que eu preciso ser hoje é o mesmo escravo. Só que agora eu não sou mais escravo das vontades de um Senhor. Eu sou escravo da vontade de Jesus. Oh, louvado seja. Belíssimas palavras, né? Belíssimas. Jamais veio de mim. Por isso que eu quero botar um médium. Pega um médium, joga lá num país, o país mais desenvolvido do mundo. Uhum. Um dos mais desenvolvidos do mundo, que é a Dinamarca. Sim. Um país riquíssimo. Sim. Onde eu sei que eu, botando o médium dentro daquele contexto, ele vai ser idolatrado. Uhum. Por quê? Porque o médium lá não tem. Os que estão lá, que são médiums, usam a mediunidade para ganhar dinheiro. Claro. Eles não têm aquela ideologia, Não que eu esteja errado, eu acho que cada um faz o que acha certo. Acho que é. Mas eles não têm aquela ideologia de transformar a mediunidade num ato de amor. Sim. Não tem. Então, quando você chega e diz assim, não é nada... Chegam com o europeu e ainda com o dinamarquês. Diz assim, não, o que eu faço não custa nada. Pode vir de multidão, que eu atenderei a todos. Nossa. E de graça. Então, isso choca. Choque. Esse choque eu não conseguiria gerar. E, não consegui, e aí o que acontece? Vem de lá para cá uma certa idolatria. Pelos resultados que eu gero. Isso. Mas a idolatria não vem para mim, vai para o médium. Vai. Ou ele se livra, ou ele resolve se essa questão ganha um presente, por aí vai. Não traz um. Porque não pode trazer. Não. Ele foi a orientação que o Joaquim deu. Pronto. Aí ele de vez em quando chega no ouvido de Roberto, quando o Roberto está muito inchado, parece um sapo. Aí ele chega no ouvido de Roberto e diz assim, meu filho, você lembra o que você veio fazer aqui? Naquele jeitinho dele falando errado, né? Então, lembra. O que foi que você veio fazer aqui? Aí ele diz assim, uai, eu vim aqui, o Dr. Fritz faz assim, exatamente, você veio aqui, porque Fritz veio para cá fazer uma coisa, você veio aqui fazer nada. Então, como você não é nada, baixa sua boca. Eita! Aí ele tem aquele choque, realmente. Desinfla o ego. Se fosse eu, pode receber todos os elogios e presentes que você tem nos recebe, porque eu sei que são para mim. Quer dizer, ia atrapalhar a carreira do médium. É. Realmente. Você deve estar pensando assim, que espírito desajuizado, né? Não. Para algumas coisas só. Sim. Por isso precisa de alguém como Joaquim perto. Nossa. O senhor tem o Dr. Bezerra e pai Joaquim. Joaquim, Bezerra Menezes, ele não está muito perto. Ah, entendi. O Bezerra Menezes está lá no escritório dele. O Bezerra Menezes, o espírito só trabalha sentado. Eu brinco com ele. O negócio dele é assinar papel, é dar ordem. Claro, ele faz isso com extremo amor, mas a condição dele é essa, é liderança. Claro. Então ele está na posição que ele está. E eu vejo, lógico, a gente tem reuniões semanais, conversando o tempo todo, mas não tem com ele a mesma proximidade. Eu não bato papo com ele sobre meu médium, por exemplo, eu não faço isso. Não. Ele me pergunta de vez em quando, como está o Roberto? Eu falei, encarnado ainda. Aí eu começo a deixar ele preocupado, eu faço muita brincadeira com o Bezerra. É. Roberto está inventando agora de comprar uma moto. O que é que você acha, Bezerra? Não é um bom sinal. Mas é brincadeira, mentira. Eu tenho que desmentir qualquer coisa, né? Ele acredita em tudo que eu digo. É, né? Claro. Dr. Fritz, para fechar esse primeiro encontro, duas questões. Tem como um obsessor se ligar a e estragar um determinado órgão do corpo humano do encarnado? É possível. Pronto. O órgão que eles mais tentam estragar é o seu cérebro, perturbando a sua cabeça, o seu juízo e a sua paz. Mas isso é possível. Essa não... Vou perguntar. Um obsessor tem como mudar a rotação de um chakra ou glândula pela função? Exatamente, tem sim. Tem. Acontece o tempo todo. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que não conseguia engravidar porque tinha um obsessor perto dela. Ela não ovulava. Nossa. Os hormônios dela, toda hora que chegava perto da ovulação, baixavam radicalmente e ela não ovulava. Ah. Era um obsessor. Mudava o funcionamento glandular dele, das glândulas, dos ovários. Como não ovulava? Meu Deus. Porque o espírito não queria que ela engravidasse. Aí eu chamei o espírito para conversar. Por que você não deixou ele ajudar? Passa um mês comigo. Nesse um mês a mulher engravidou. Agora vem cá. Aí eu botei ele para ele, para ser o espírito reencarnante. Ah. Boa. O senhor, já que o senhor abriu essa ideia, o senhor acredita que quando um espírito é designado para determinado corpo e outro espírito se aproxima, querendo reencarnar de todo jeito, ele, obviamente, ele não consegue entrar porque aquele corpo está designado para aquele espírito. Claro. Mas então, ele consegue... A unicidade espiritual, ela é uma regra divina que não pode ser quebrada jamais. O que é uma regra divina? A unicidade espiritual. Dentro de um corpo só habita um espírito. Só. Um espírito apenas. E só. Os espíritos podem até influenciar você, mas habitar o corpo, não. Mas como não está totalmente ligado ainda ao feto, não tem como ele cortar aquela ligação? Ele atrapalha o processo de ligação daquele espírito com aquele corpo, mas ele não pode tomar o lugar do outro. Não pode. De jeito nenhum. Não há compatibilidade, porque a genética daquele corpo que está ali só encaixa naquele perispírito ali, designado por Deus. Matematicamente, é impossível. Pronto. Sai daí, quem vai encarnar sou eu. É impossível. Na hora o feto morre. Existem estas tentativas? Existem. Não, existem, eles tentam tudo. Eles tentam tudo? Tudo. Eles tentam tudo. Não dava no passado, mas agora talvez dê. Vamos tentar de novo, aí tenta de novo. Então o senhor está dizendo que não são espíritos desorientados que fazem isso? De jeito nenhum. Extremamente inteligente, conhecedor de genética. Aham. Eles alteram. Quando eles encarnam um deles... Vamos encarnar um deles. Aí ele pega dois ou três na Terra que são da mesma qualidade, da mesma gangue, que está encarnado, bota para ter relação sexual e reencarna a criatura que faz parte da turma. Sim. Eles fazem isso. Entendi. Aí quando ele vai com modificação genética, ele faz modificação genética para a criatura ser pior. Claro. Mas o senhor está dizendo que... Porque eu entendi assim, quando vai encarnar, todo mundo de qualquer canto... Tem que passar pelas ordens da luz que cuida do processo reencarnatório. Porque tem toda a vida daquele espírito. A luz permite o erro. Não. O erro é achar que a luz sempre vai barrar o erro. Ó, se eu for matar você, a luz vai chegar e vai me tirar. Ah. Ou vai tirar a arma da minha mão. É isso que acontece? Não. Não é. Eles respeitam o livre-arbítrio. Nossa, entendi agora. Se eles querem criar um laboratório de reencarnação... Eles criam. Se vai ter sucesso ou não. É, em alguns casos vai ter. Porque a lei de causa e efeito, a lei de reencarnações, a lei de afinidades, vai falar e vai permitir que isso aconteça. E a própria luz, eles não estão sabendo, mas é a própria luz que está administrando aquilo também. Claro, óbvio. Claro. É óbvio, está permitindo. Ah lá. Não é administrando, está permitindo. É uma loucura você achar que Deus não permite a dor. É claro que Ele permite. Se Ele não permite, isso não haveria. Porque Ele é Deus. Sim. Ele pode tudo. Claro. Ele pode, nesse momento, estalar o dedo. Se é que Ele tem dedo, não sei se tem. Mas é Deus, nem esse conceito de Deus é muito falho para nós que estamos ainda aqui. Sim. Deus não dá, nem só como Espírito, como Jesus, para cima, né? Tem condições de entender o que é Deus. Realmente. A gente tem alguma ideia. Sim. Certo? Por exemplo, se você nunca viu um carro na sua vida, e você vê um carro passar em altíssima velocidade, e alguém perguntou, o que foi que passou aí? Não sei, mas um negócio barulhento, rápido, como eu nunca tinha visto. Me descreve ele. Não deu para ver muita coisa. Pronto. Eu acho que Jesus viu Deus assim. Então, imagina nós que nunca nem ouvimos uma zoada do carro. Né? Então, é mais difícil ainda. Então, o que acontece em relação aos espíritos... Deus permite, Moisés trouxe essas verdades para a Terra, uhum, há mais de 3.500 anos, uhum, nos dando a seguinte ideia, que a lei de Deus chama-se olho por olho, dente por dente. Se você fez o mal, você vai pagar por ele. Uhum. O que a única coisa que Deus não quer é que nós sejamos esses algozes, que nós sejamos esses torturadores, esses juízes em causa própria. Então, se você me roubou, vou cortar tua mão. Então, isso não acontece. Mas muita gente nasce em mão. Por quê? Porque Deus permite. Por que nascem cegos, nascem surdos, nascem dementes? Por quê? Porque Deus permite. Deus permite a dor para purificar o espírito. É isso que Deus quer que aconteça, que os espíritos se purifiquem. Nem que para esse processo tenha dor. Claro. Tenha sofrimento. Sim. O que Ele quer é a purificação. O que Ele quer é a oportunidade da purificação. Porque Deus tem pressa. Ele já criou o universo. Como é que uma pessoa que tem a idade do universo, bem antes, bem anterior ao universo? Porque para Ele ter criado... Para Deus ter criado o universo, ele tem que ser gigantesco. Ele já tinha que ser muito evoluído antes do universo existir. Então ele já existe muito antes do próprio universo. E aí? Então nós estamos falando de uma inteligência muito suprema. Aí é essa inteligência suprema que criou tudo que conhecemos e vemos e até aquele que não entendemos permite criar essas leis e diz assim, pronto, as leis existem. Deus é mau porque alguém pegou uma pedra e disse assim, eu não quero mais saber da lei da gravidade. Jogou a pedra para cima, a pedra voltou na testa, abriu um buraco na testa e começou a sair sem. Deus é mau porque a lei da gravidade não quebrou naquele momento? De jeito nenhum. A mesma coisa é quando o mal quer agir e acha espaço para tal. Deus não faz nada. Não, Deus permite. Claro. Está dentro da lei dele. Está dentro das leis de Deus. E... não está fazendo sem a monitoração da espiritualidade superior. Ah, sim. Há um certo controle, com certeza. Claro. Tá certo. Qual a mensagem final para esse nosso encontro, Dr. Fritz? Bom, eu já dei algumas mensagens finais. Sim. Mas essa vai ser direcionada a todos aqueles que estão sofrendo, que estão com dor. Vocês têm algumas opções. E opções importantes. Vocês têm a medicina material, recorram a ela. Vocês têm a medicina espiritual, eu estou aqui, tantos outros espíritos estão. Recorram às religiões, porque as religiões são ótimos ambientes de se falar e de se religar a Deus. Recorram à sua espiritualidade, seja ela qual for, seja ela de que forma você a compreende. Porque se você vive no mundo material, materialmente, você está fadado a ter uma encarnação de fracasso. Se você vive no mundo material sem a ilusão da matéria, mas entendendo que há, que mesmo vivendo no mundo material, você, existe um algo espiritual a ser cultivado no seu coração, você está fadado, olha bem a palavra, fadado ao sucesso reencarnatório. Então, busque ajuda, sempre. Independente de que dor você esteja sentindo, independente de que momento ou processo você está passando. Busque a luz. E aí não é só a luz externa, mas principalmente a luz interna. Para que você tenha humildade de dizer ao outro, me ajude para sair da minha escuridão. Que Deus abençoe vocês. Que assim seja. Autocura é uma coisa extremamente funcional, desde que você tenha o seu espírito bem equilibradinho. Eu pergunto... somos todos assim? Não, senhor. São raríssimos casos. Então, a autocura requer um compromisso com a moralidade muito alto, oh, que não é o que a gente vê. A autocura